sabe quem representa. Então chapa, porque eu fiz essa pra marcar nota data pros meus que ainda vão chegar. 2-0 e olhe lá, deixo aqui meu testamento. Um velho apaixonado, lutando contra o vento. Parte o trem, eu também, tudo me faz recordar. O céu é o limite, há tempo pra sonhar. HIP, HOP, apenas folhas então. Diz quantos manos ainda voam como bolhas. E o trampo quando sai, quantos cai, quantos tem. O que atrai, sua conclusão, pense bem. Orgulho e divisão, forme opinião. Propaganda e apelação, destacam um em um milhão. Informação vem tão fácil, pra que se preocupar? Alguns ditando regras e eu preciso me ocupar. Sei que tudo passa e as traças não levam. Meus versos são eternos pra aqueles que observam. Haja o que houver, seja como for. Mais amor, por favor. A vida segue assim, segue assim, segue assim, segue assim. Cuide mais o seu jardim. Haja o que houver, seja como for. Mais amor, por favor. A vida segue assim, segue assim, segue assim, segue assim. Cuide mais o seu jardim. Eu devo admitir, tá mais fácil proceder. Pesquisar, descobrir, I shall proceed. Quantos são MCs? Vai saber, tudo se perdeu. Ou foi você que esqueceu? Eu só vim fazer o meu, assim fez, prometeu. A promessa de fazer o melhor pelos meus. Pague o preço e o castigo de quem não deu a mínima. Porque irmãos ainda se tornam vítimas. Certo ou errado vai saber, é triste o fim. A vida segue assim, cuide mais do seu jardim. O tempo que passou foi bom, vários têm o dom de ser. Tudo que quiser, mova-se. O mundo roda e a moda passa, então faça mais. Ou o sucesso é o que te traz. Rápido é o processo, imenso é o espaço. Mais compromisso, eternize o compasso. Haja o que houver, seja como for. Mais amor, por favor. A vida segue assim, segue assim, segue assim, segue assim. Cuide mais o seu jardim. Haja o que houver, seja como for. Mais amor, por favor. A vida segue assim, segue assim, segue assim.